Quem me dera ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Se eu fosse dono de uma grande corporação, eu também não teria coração, meus amigos. Olha que bonitinha essa frase do dia. Tum-tum bateu, a saudade bateu, que doeu, bate-bate, feito maionese. Muito gay. Bem-vindos a mais um SarjetaCast, que é o podcast de RPG mais maluco do mundo. Só que hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco. A gente vai falar sobre grandes corporações, as malignas, né? Já que todo mundo sabe aí que a Disney comprou a nossa querida LucasArts, né, e Lucasfilmes, comprou Star Wars, I have you now. Comprou Indiana Jones, comprou tudo que George Lucas tem para oferecer, inclusive o Toba. Imagina Toba e George Lucas. É estelar, cara, com certeza. Cara, eu vou começar aqui, ó, o SarjetaCast falando uma coisa que eu tava conversando com uma amiga minha esses dias aí. E a gente tava andando de metrô, assim, chegando no trabalho de metrô. Daí eu falei assim, vamos ali, né, vamos subir a escada rolante, né. Vamos ali subir a escada rolante. Ela falou, não vou subir a escada rolante não, porque eu não gosto de escada rolante. Eu falei, por que você não gosta de escada rolante? Você tem medo? Ela, não, porque eu não subo escada rolante, porque é uma forma de protesto. Como assim a palma de protesto? Protesto contra a empresa de fábrica. A Otis, coitada da Otis, cara. Ela protestou. Fiquei curioso agora, é pro meio ambiente? Meio ambiente tá em moda, né? Será que é pra ajudar o meio ambiente? Get up, stand up. Porque assim, ela diz que o ser humano tem capacidade de subir escada sozinho. Então não precisa de escada rolante, entendeu? Então foi tipo um protesto contra gordura localizada, então. É, tipo isso. Ah, mas se a gente tem capacidade pra subir, a gente teve capacidade pra criar também. Porque a gente não pode usar uma coisa que a gente criou. Olha que bonito, cara. Falou, tá? Aplausos para... Estamos fazendo uma ola aqui, você tá vendo aí? Estamos fazendo uma ola. Olá, para o Bruno. Você acha que existe uma grande corporação de escadas rolantes querendo dominar o mundo? Rapaz, eu não sei, mas eu tenho medo das pessoas que pensam assim, cara. Sinceramente, eu tenho medo de pessoas assim, medo daquelas pessoas que se intitulam vegans, cara. Porque eu não sei, cara. O que... Essa mina é vegan, cara. Ela é vegan, ela é tudo, cara. Ela é escrota. Bichos escrotos, tantos escrotos. Não, mas ela é gente boa, né? Eu acho que tudo que beira o extremo é ruim, entendeu? Eu entendo que os vegetarianos aí têm uma consciência ecológica, mas é muito extremo pra mim, entendeu? Nosso mendigo vegetariano não tá nem aqui pra se defender, né? Não, quem quer? A gente tinha vários, agora só sobrou um. É o Robson. Tínhamos vários mendigos vegetarianos, só ia pro lixão pegar alface, assim. Mas a gente não é ruim, porque quem tá falando mal dele é gravado, né? É, um dia ele vai ouvir isso aqui. É verdade, cara. Eu acho que, sincero, vamos exteriorizar então agora nossas frustrações. O mundo tá politicamente correto demais, né? Eu acho que é esse que é o problema, o grande problema. Você não pode mais fazer piadinha, vem alguém e se dói, você não pode mais nem subir na escada rolante mais. Não, mas imagina, cara, protestar contra a escada rolante, cara. Vai protestar de outro jeito, cara. Sei lá, vai bater panela. Essa coisa que o Juninho falou de politicamente correto, tá certo, cara. Porque se você assiste Trapalhões em 1980, o Didi chamava o Mussum de macaco, o Mussum chamava ele de paraíba e o Dedé era chamado de viado, cara. Pássaro preto, né? O Mussum era o grande pássaro. É, o grande... E o Didi é o cardeal. Entendeu? Cara, mas era muito engraçado. Era muito engraçado, cara. Continua sendo. Às vezes eu me pego no YouTube assistindo um vídeo do Mussum, cara. Que é o cara é engraçado. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! Então vamos lá. A gente sabe aí que a Disney comprou a Lucasfilmes. E quais são as impressões de vocês aqui, caras medigos? Primeira pergunta, vocês gostam de Star Wars? Vocês gostam de verdade mesmo? Rapaz, eu gosto. Eu achava que gostava bastante, até conhecer outras pessoas que gostam muito. Ah, eu gosto pra caramba também, cara. Mas... Ah, vamos ver se fica bom agora, né? É, eu gosto bastante, mas não sou aquele fã que sabe o nome do piloto que caiu no segundo tiro que alguém deu, entendeu? É verdade. Mas eu gosto. E eu acho que a Disney vai arrebentar, cara. Vai destruir tudo. Vai ganhar milhões com esses filmes aí. Eu gostava de joguinhos, lembra? Que tinha LucasArts que produzia joguinhos. Cara, eu gostava bastante de joguinhos. Tinha até o Full Throttle. Vamos ver, né? Quem sabe a Disney dá uma repaginada aí nesses jogos aí, cara. Cara, é isso. Eu gostaria de ver uma versão aí 2013, 2000, sei lá, 14 de Full Throttle, já pensou? É isso que eu tô mais ansioso, cara. Eu quero saber mesmo o que a Disney vai fazer com esses títulos dos Adventures, né? Da LucasArts, cara. Whenever I smell asshole, I think of Marine. Então, eu tava conversando com um amigo meu e ele falou que hoje em dia Star Wars é coisa do hipster, né? Hoje em dia hipster é um saco, né? Eu não gosto de Star Wars, porque Star Wars é muito mainstream. Quando é muito na moda, assim, a galera acaba não gostando. É a mesma coisa da escada rolando. O cara que não come gelatina porque é da raspa da canela do boi. É, cara. Mas esse tipo de cara é aquele cara que curte uma banda, né? Que só enquanto ela é underground, né? Que depois que ela começa a ganhar dinheiro, ela se vendeu, né? Se vendeu. Então bandas não podem ganhar dinheiro no mundo, né? Um capitalista, ganhar dinheiro é algo terrível, né? Ainda mais quando você é pobre. Pobre, quando começa a ganhar dinheiro, ele... Ah, ele deixou, ele é mainstream, velho. Agora o rico, quando ganha dinheiro, olha, o cara é bom, o cara é foda, tá ganhando dinheiro. E esses fãs, que ele gosta do rapaz até ele falar alguma coisa. Ele é fã até você não dizer nada que vá contra a ideiazinha dele. Falou uma coisa que ele não gosta e já, você não presta e já começa a questionar. É uma viadagem da porra. Homem que mata, capitalismo selvagem. Ô Junimed, você que fez faculdade pública lá, né, de história, lá em Assis, a cidade onde a água é meio contaminada. É água da rua de baixo, cara. A água da rua de baixo era foda, né? Ô Juninho, pode falar. Disseram aí pra mim que todo mundo faz uma faculdade de história, tal, na USP, a faculdade pública vira meio comunista. Você virou comunista, muito cara? Pelo contrário, cara. Eu entrei... Não entrei com... Entrei bobo na faculdade e muito pelo contrário. Quando você começa a conhecer as teorias de fato, assim, você vai... A faculdade, ela mata todas as suas ideias. Você entra lá, idealista, você sai lá uma pessoa, um ser pensante, né? Não criticando quem é idealista aí, mas já criticando, né, cara? Depende da faculdade, né? Depende, cara. Mas eu acho que você sai, você... Na faculdade de história, se você lê tudo certinho, você sai mais... Você sai conservador, cara, você não sai comunista nem nada. E eu concordo com isso, eu não fiz uma faculdade pública, mas eu cursei psicologia, né? E no meu primeiro semestre eu queria mudar o mundo. E aí hoje, depois de formado, eu tô tentando me mudar primeiro e tá osso, cara. Tá difícil pra caramba, mano. Mas é verdade mesmo, cara. Você chega com várias ideologias, assim, daí você vai... Você entra em contato com autores, assim, daí eles vão quebrando suas ideias, assim, daí você fala, puta, é verdade mesmo, né, cara? Eu quero mais ganhar dinheiro mesmo, foda-se, né, essa porra toda, tomar no cu, a época do comunismo, né, porque tem gente que usa lá o marxismo, né, o Karl Marx como se fosse uma bíblia, né, o manifesto do Partido Comunista, mas as revoluções já morreram, né, cara, não tem como hoje, o capitalismo venceu, vamos ser capitalista, amiguinho, né, não tem nada de errado você querer ganhar dinheiro. Vai, mas seja feliz, porra. Suba escadas rolantes, coma gelatina. Acho que minha faculdade é uma grande corporação, cara, né? Também não fiz faculdade pública, gostaria de ter feito. Não, mas é o mesmo esquema que eu fiz, né? Entrou na sala aí escondido, né? As pessoas foram acostumando com a sua cara. Você tinha muita história pra contar. É, foi bem. Aí acaba sendo adotado por um professor. Eu fui adotado aí. Abraço pro meu professor, que você deve estar muito orgulhoso de mim. E foi isso aí. Já que o mundo é capitalista, meus amigos. As grandes corporações aí, acho que um dia vão dominar o mundo, né, cara? Já dominaram, já. Você acha que não são mais países, que não são mais governos? Não, cara. Não. Que nem o caso aí que você citou da Apple aí, cara. A Apple põe dedo na cara de país de qualquer... Até do Brasil, põe dedo na cara da Dilma e vai ser assim. Se quiser, vai ser, cara. Não tem como. A Apple é mais importante, cara, pro capitalismo. Você tem que gerar dinheiro. Ela é mais importante pro capitalismo do que qualquer outro país, cara. De qualquer Venezuela, qualquer Honduras, qualquer país da África. Você pode ter certeza, cara. Não, mas é que ela faz computador, cara. Cara, mas é o dinheiro que manda, meu amiguinho. Mas computador, que é bem mais precioso que um computador, que é uma tecnologia portátil hoje em dia? É, aquele iPad mini da Apple lá, acho que foi chute na barraca. Chute no umbigo. Por quê? É só pra fazer mais gente comprar coisa que já tem. A Apple, ela cria necessidades, cara. Você quer algo mais foda que isso? Pô, cara, nos anos 90 a gente viveu inteiro sem um celular, sem porra nenhuma. Hoje, se você pede seu celular descarrega, você já fica, meu Deus, eu não posso escutar meu MP3 pra fazer nada, cara. Se o celular descarrega, você já fica com, né, terrível. Vagando pelo Facebook um tempo atrás, eu vi uma coisa que eu até escorreu um suor masculino no meu olho, cara. Pensa, cara, os nossos pais aí, os nossos professores mais antigos se formaram na universidade sem o Google, cara. Agora você quer um livro, você digita lá Google Acadêmico, cara, o livro tá lá. Outra palavra-chave aí, Google, né? Outra corporação gigantesca aí, os dois, a Apple e o Google no fight hoje em dia pra dominar o mundo aí. Mas você acha que, querido Ramon, você que conhece mais essas tecnologias aí, qual você acha que é a mais fodona aí, o Mr. Fodão aí? A Apple, o Steve Jobs conseguiu, além de vender um computador bom, conseguiu vender um status junto com a maçãzinha. Então você tem um Mac, você tem status. Isso é cool. Valor agregado. Cool, cara. Exatamente. Cool. Aquela maçã mordida traz um valor agregado. Então você representa algo se você tem aquela maçã mordida ali. É verdade. Ali. Agora, né, virou moda você falar que gosta da Apple, né? Então, existem MacFags aí em cada esquina. Mas essa mesma pessoa esquece, cara, que se não fosse o Windows, se não fosse aí o nosso querido 98 aí... 95. O Brasil tava atolado nas trevas, cara, da computação. Foi o Windows que difundiu as tecnologias, né? Pra que nós agora possamos, né, evoluir aí. Então não pode menosprezar uma empresa como a Microsoft, né? Você acha que a Apple poderá se tornar uma Skynet daqui a alguns anos? Skynet? É, Skynet. Big Brother? No sentido mais literário mesmo, Big Brother, aquele que vigia tudo, aquele que conhece tudo. Um negócio meio 1984, que tem a tela-tela, né? Como é que é? Teletela? Big Brother mesmo. Eu acho que sim, cara. Que, cara, se você for ver, todo produto hoje em dia tem câmera, cara. Todo produto, tudo que você comprar hoje em dia tem câmera. Eu não acho que não vai demorar muito não, cara. Se alguém quiser te caçar, saber onde você tá, tipo, vai conseguir te achar rapidinho. Filme Inimigo do Estado com o Will Smith. Aquele filme é muito ruim, né, cara? Tá que pariu. Gene Hackman trabalha naquele filme. Filme não. Mas vamos falar de outra corporação aí que todo mundo gosta, menos os vegetarianos esquerdistas, Coca-Cola. Rapaz, você acredita? Não, mas por que vegetariano vai protestar contra a Coca-Cola, cara? Responde. Eu não sou vegetariano, caralho. Você tá maluco? Você foi vegetariano. Eu fui, mas eu tomava Coca-Cola, cara. Não, na boa, cara. Vamos lá, eu vou opinar sobre a Coca-Cola aí. Acho que eu fiquei uns 3 bons anos sem tomar nada. Na época, antes da faculdade aí. E, cara, a questão da propaganda é forte mesmo, cara. Porque você acredita que eu sonhava que estava tomando uma Coca-Cola gelada? Aí depois que eu terminei a faculdade, assim... Que, né, sede, cara. Quero tomar Coca-Cola. Deu uma sede filha da puta agora, né, cara? Tomar o cu. Terminei a faculdade, daí tinha um dia que eu fui comer no self-service, cara. Aí eu falei, tinha lá, puta, não tem o que comer. Tinha aquele suquinho ruim pra cacete. Eu falei, eu olhei assim, falei, eu vou tomar uma Coca mesmo. Quer saber que se foda? Peguei e tomei uma Coca, cara. Normal. Entendeu? Daí eu tomo Coca desde então. Mas por que você parou de comer Coca? Porra. Tomar Coca. Comer Coca, não dá, cara. Acho que eu era meio esses hipsters aí, sei lá. Eu tava meio que numa época de uma questão ideológica aí. Você falou da propaganda, né? É verdade, né? Você percebe uma propaganda... Uma propaganda... Uma propaganda... Propaganda da Coca-Cola. Uma propaganda da Coca-Cola, cara, é uma coisa mais bonita de se ver, cara. É uma coisa bonitinha, né? Parece que você sente o sabor, né, cara? Filha da puta, né? Sem contar que a Coca-Cola inventou o Papai Noel, né? Tem aquela história, não, na verdade, assim? Não é que ela inventou, ela remodelou o Papai Noel. Transformou uma figura que já existia em uma propaganda. O Papai Noel é o ser mais rico, né, da ficção. Papai Noel, eu não sei, cara. Não, tio Patinhas? Não, é o Papai Noel, cara. Papai Noel? Papai Noel é o cara mais rico da ficção, cara. Eu queria que ele me desse umas espadas, umas adagas e uns líquidos que ressuscitassem pessoas também. Gostaria de ganhar uma espada. Que é o Papai Noel? Papai Noel. Papai Noel dá adaga pros outros? Ah, no Nárnia. No Nárnia. Dá adaga pros outros, é verdade. Então, e a Coca-Cola é uma coisa que tá comprando tudo, né, cara? Já comprou os outros refrigerantes mais furrecos aí, foram todos comprados pela Coca, né? Cara, Coca só não é bom no churrasco, cara. O resto ela é gostosa assim, cara. Ah, E a Pepsi? O que aconteceu com a Pepsi? A Pepsi, você sabia que a Pepsi ela é mais vendida nos Estados Unidos que a Coca? Então, cara, eu vi uma latinha engraçada esses dias. Sabe aquelas latinhas da Coca que aparecem os nomes? Uma piada. É da Coca. Só que eu vi um que tava escrito, quanto mais Pepsi, melhor. Tava a Pepsi na latinha. É, a Pepsi vingando aí. Tem na propaganda tem uma guerrinha entre a Pepsi e a Coca, né? Principalmente na época da Copa, lembra? Que tinha as camisetas. Porque aqui esse Brasilzão nosso, ele tem uma moralidade assim meio velada, né? Não, somos livres, mas criticamos tudo, né? E as propagandas no exterior, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa, são muito mais acirradas. Eu lembro de uma propaganda que eu vi na internet, onde acho que era a propaganda da Pepsi, onde um moleque ia na máquina de refrigerante, tirava duas Coca-Colas, subia nas latas pra apertar o botão da Pepsi que estava mais em cima. Então isso quer dizer que é uma propaganda nítida, né? É. Aqui a gente não pode fazer isso, porque aqui o cara ia ser morto, apedrejado, né? Em praça pública. Você não pode nem fazer piadas, não pode nem citar o nome das pessoas. Mas falando em propaganda aí que funciona, né? E coisas tupiniquins, aí o Dolinho. Dolinho. É só o Dolinho! E eu vim pra levar a sua alma para Satã. Oi, pessoal, sou o Dolinho. Dolinho é um demônio, cara. Eu sou o Dolinho. Feliz Dia das Crianças. É, velho. E Dolly, cara, daquele churrasco, lembra que a gente fez um churrasco em casa lá que levaram uma garrafa de Dolly Guaraná? Ela ficou, cara, até a semana passada lá encostada do lado da geladeira, cara. Meu, esse churrasco foi uns 3 meses, foi cara. Uns 3 meses. A gente foi tomar só a semana passada, a gente tava meio quebrado, mas a gente, pô, tomar um refrigerante, eu tinha Dolly do lado de fora da geladeira, encostado, falei, puta, vamos pedir uma pizza e um Guaraná aí, cara. Que foda, Dolly. Mas eu tomo Dolly, sim, eu não ligo não, até gosto mesmo. Não, Dolly é bom, cara, eu gosto de Dolly. Não, mas, pô, é sério. Funciona aquela coisa de Satã que passa na propaganda, né? Skin Cola é um negócio que eu acho gostoso, cara. É uma banda esse aí? Skin Cola? Uma banda dos anos 80, né? Eu sei que Simba é da Coca-Cola. É, isso é uma estratégia de marketing, né? Onde há uma inundação de refrigerantes de baixa qualidade, aí a Coca vem e apresenta uma explosão de novidade, né? Como uma garrafa maior ou um sabor diferente. E aí reconquista o mercado que tava de saco cheio de refrigerante ruim. E alguém já tomou aquela Fanta Maracujá? Não, cara, eu não tive coragem, não. É ruim. Nossa, cara, você toma aquilo, parece que você tomou um tapa na cara, assim, ó, de tão gostoso que é aquele negócio. E gengibirra? Grande gengibirra. Grande gengibirra, será que era pai do cartel da Corker? Vocês sabiam que eu entrei no site de gengibirra esse ano? No site? Põe um link aí depois, no final do podcast. É, coloca aí pra vocês experimentarem gengibirra. Gente, aquela mortadela também, né? Mortadela, peperi. Mas aí você entra numa outra organização, cara. Porque peperi, se eu não me engano, é da Perdigão. Era Perdigão, peperi? É da Perdigão. Ah, e deve ser essa mesma estratégia, então, de... É, e a Perdigão aglomerou um monte de gente aí. Se eu não me engano, a Batavo e tudo... E Lula Crack. Lula Crack. Grande Lula Crack. Lula Crack. Lula Crack, tomando com Dolly, assim, ó, divertindo. Divertindo. Aí, cara, aí é um churrasco de só macho, né? Onde só tem macho, sem camisa. Aí é aquele churrasquinho de acém, né? Que você põe um acém no espeto e... Você coloca o acém, ele tem 30 centímetros. Quando você vai comer, ele tem 12, né? Ele diminuiu por causa do músculo. Pinga assim a gota de gordura assim no fogo, não é? Na brasa assim. Mas assim, outras grandes corporações que existem no mundo aqui são as petrolíficas, né? Petrolíferas. Você sabia que a Petrobras é a quinta maior do mundo, cara? Petrobras é foda, cara. É, mesmo sendo só metade que pertence ao Brasil, ainda é um negócio que dá muita renda. Né? A maior do mundo é a ExxonMobil, né? Dos Estados Unidos. Mas a Petrobras tá aí, cara, pô. Petrobras é foda mesmo. Petróleo é um negócio que é foda, porque tudo que você faz tem petróleo no meio. Porque tudo que você faz ou tem plástico, né, petróleo vai pro asfalto, petróleo vai pra gasolina, vai pro óleo, vai pro álcool. Vai pro Lula Crack. Vai pro Lula Crack, né, vai pra Coca-Cola também, tem petróleo no meio lá. Vai pro chiclete, né? Cara, vai petróleo. Lembra dessa época que falava que o chiclete era feito de petróleo? É. Ou é só da minha época isso? Não sei, não lembro disso não, cara. Não, mas ping-pong, se você ficasse mascando muito, começava a sair um gosto de óleo esquisito no ping-pong. Petróleo, você pode fazer tudo com petróleo. Você falou de ping-pong, mas tinha aquele bloco. Se você desse 3 mascadas, seu dente saía junto com o chiclete. Foda que se você desse 5, além de sair o dente, ficava com dor de cabeça. Nada. É verdade, cara. Um negócio duro, rapaz. Agora vamos falar de uma das coisas mais deliciosas da vida, cara. Não, não é a indústria pornográfica. Pô, corporações pornográficas. Corporações pornográficas. Zé Butman. Mas vamos lá. Tem de amigos vegetarianos que não sobe a escada rolante. Que gosto de uma carne que tá distribuída no X-Videos ali. Né? Carne mijada, mas é isso mesmo. Ambev, cara. É uma corporação muito foda. E que agora a última aquisição da Ambev foi a Heineken, né, cara? A Ambev comprou a Heineken? Eu não sei de quem que é, só sei que eu gosto muito de Budweiser, cara. Mas ela descobriu o mercado porque a Heineken tá fazendo um sucesso aqui, né? Então, como eles são competidores, né? Começa a invadir o mercado também, né? Isso é bom porque aumenta a qualidade do nosso serviço brasileiro. Mas cerveja, cara, é um negócio que... Puta, cara, eu não sei qual que é a explicação racional pra ter tanta aceitação assim de cerveja, né, cara? É o álcool, caramba. Mas só queria fazer um comentário rapidinho, né? Você pegou uma lata de Budweiser ou de Heineken? A lata é diferente, né? Mais trabalhada, você sente um relevo na lata ali, uma coisa eu assim. Acho que é a questão deles investirem na qualidade do produto, exatamente. Né? Tem agora Devassa, né, cara? Ô, Devassa. É boa, Devassa? Eu não cheguei a tomar, não, cara. Toma um copo d'água, cara. Toma uma groselha. Eu bebo cerveja por causa do sabor, não é por causa que é alcoólico, não. Eu gosto do negócio. É, então, eu bebo já por esporte, já. Cara. E engraçado que na Alemanha, né, eles estão quentes, então... Porra, o que que parece mijo de rato? Lá eles adoram, né, cara? Ah, não, cara, eu acho que se... Toma quente. Toma quente mesmo? Toma quente, cara. O certo é... Porque lá é frio, né? Então lá é a temperatura ambiente, né? Praticamente. Você não lembra o Stallone Cobra, hein? Antes de dar um tiro no safado lá do mercado, ele toma uma cerveja quente que tá ali, jogada, né? Cretino. Você adora dar tiro. Você é um cocô. E eu vou matar você. Dá uma golada na cerveja quente. Isso é um cocô. Vou matar você. Não faço. Falando conta, de outras corporações também, tem Hollywood, né, cara? E tudo aí que envolve Hollywood. Então tem as distribuidoras de filmes, os grandes produtores. Bollywood. Bollywood também é uma grande corporação que está surgindo, né? Já tá consolidada. Tá, que você gosta dos filmes indianos lá. Ó, né, então querido? Dois dados sobre Bollywood pra vocês aí, ó. Bollywood faz mais filme que Hollywood por ano. E, só que é engraçado que eu tava conversando com um amigo meu que é indiano, True, chamado Apu, né, brincadeira. E ele falou, cara, que no cinema indiano é diferente. Falou que cabe, tipo, umas 500 pessoas na sala. E a sala é toda segregada, assim. Se você paga menos, você vai lá junto com o povão. E tem uma área mais, um camarote, que é pro pessoal VIP, assim, e tal. Os Dalits ficam lá embaixo. É, eu não assisti tipo novela. Tipo um estádio de futebol assim, cara. Você é tipo isso. Aqui no Brasil tem umas salas mais chiquetosas e tudo mais. Em São Paulo tem. Tipo, você vai pagar R$120 pra ver um filme, sabe? Só que você entra numa poltrona toda chique. Mas já pensou, não... cara? Você paga R$120 no filme e chega lá a Lanterna Verde. Você fala, ah, esse é um robô, cara. Filha da puta, é, então, mas enquanto a indústria hollywoodiana, cara, não sei, reza a lenda que ela está sofrendo uma puta de uma crise, né? Justamente por causa dos milhões de remakes aí que estão fazendo. O pessoal não tem inspiração pra roteiro novo. Você vê muito pouca coisa original. Tá entrando uma porrada de filme de herói aí que poxa, ok, a gente gosta porque a gente é nerd, mas vai ter uma hora que isso vai encher o saco, sabe? Imagina o Homem de Ferro 3000. Jason X. Um roteiro onde ele vai pro espaço e enfrenta um android. Cara, mas pelo menos é original isso. Cara, imagina Jason XXX. Indústria pornô tá fazendo umas paródias aí, rapaz, que é complicado, cara. Tá foda. A indústria pornô também tá saiu sofrendo agora os muito... mercenários. Como que você sabe disso, cara? O cara vai se casar em breve aí. Cara, eu dei aula em escola pública, cara. O que mais rola lá é pornografia. Olha, né? Botando a culpa nas crianças. As crianças lá, nada a ver, na delas. O maluco botando a culpa nas criancinhas. Vou ser preso, cara. Vai com isso. Arco-íris, eu vou abrir um adendo no final desse programa, eu e meu amigo vegetariano. Mas você falou de mercenários aí, tem aquela cena do Stallone, onde ele dá um discurso aí com um carinha morto, né? E aí ele fala, né, porra, a gente velho aqui precisa estar aqui, né, fazendo essas coisas, enquanto o novo, né, morre. É lógico que ele tá falando de Hollywood, né, cara? Porque, eu não sei, houve uma onda de intelectualidade ali, essa coisa hipster, né? Que o cinema, ele precisa ser cabeça, ele precisa falar de assuntos, sabe, filosóficos. E eu não... Eu concordo em partes que existem filmes, sim, pra você pensar. Mas o cinema é entretenimento. Então, o Mercenários é um ótimo exemplo de entretenimento, cara. Você não tem que ir lá mesmo exigindo filosofia, né? Tanto que as pessoas estão acordando, né? Aí a notícia recente que vai ter um novo Conan, né? Com o Schwarzenegger. Então, Conan do Schwarzenegger. Porra, esse aí eu queria assistir, cara. Porra. Eu assisti recentemente, porra, né, o Conan antigão, assim, não tinha assistido até agora, tapa na minha cara, mas eu só assisti há pouco tempo atrás, aí, o Conan do Schwarzenegger. Excelente, né? Excelente. A trilha sonora, então, nem se fala, cara. E recentemente assisti Pumping Iron, cara. Pumping Iron lá, o documentário O Homem dos Músculos de Ferro. Mas ele falou isso mesmo, cara, falou, pô, Hollywood não tem nada novo, cara. Eu que sou velho, tenho que ficar aqui inventando coisa nova. Igual você falou, tá certo que não é. Meu Deus do céu, como é inteligente esse filme, né? Mas, pô, é da hora, sabe? Tá certo que ele resgata muita coisa, né? Porque quem vai assistir é o cara que assistiu todo o filme, de todo aquele brucutus todo. É, o cara aqui 280, só dos isso é 280, cara. Pois é. E outra coisa, cara, você fala de Stallone, mas quando você assiste Rock, cara, é um filme bom, cara. Eu sou fã do Rock, cara. Rock tem lá, o Rock 6 lá, tem até uma ideologia lá, cara. Uma filosofia. A vida bate em você até te deixar no chão, né? O segredo é você aguentar. O quanto você aguenta apanhar, não. O quanto você revira. Olha, isso é foda, cara. E é uma coisa que você percebe que não é real. O cara toma 1000 porradas na cara. No último round, o cara vira. Mas você não deixa de torcer. Você tá lá torcendo. Eu lembro que quando eu assisti o Rock 4, com o Ivan Drago, né? Que é o Dolph Lundgren. Que eu acho que é o melhor filme da série. Eu tava lá assistindo na Globo, né? Que naquela época as vacas eram mais magras do que são hoje. E entrava o comercial, eu ficava desesperado assim. E aquela cena dele tomando porrada na cara. Nossa, aquilo foi demais. Eu era mais novo, mas até hoje eu assisto. Porra, eu adoro. Era foda Ivan Drago, né, cara? Eu lembro daquela frase dele lá: se morrer, morreu. Quando ele matou a Apollo. Outra frase que eu lembro é quando ele tá batendo no Rock lá, ele chega no corner e fala: ele não é humano, ele é feito de aço, ou uma coisa assim. Vamos lá então, já que partimos para a ficção, a Umbrella Corporation. Então, no Resident Evil 6, parece que culmina com todas as revelações da Umbrella Corporation, assim, né? Porque... É, cara, porque parece que ela tinha falido no 4. É, no, né? No Resident 4 parece que ela faliu. Daí no 5 tem uma outra, parece uma outra corporação. Agora no 6 parece que explica, porque a Umbrella sempre esteve por trás de tudo, alguma coisa assim. Eu não joguei o 6 ainda, certo. Só o demo. Tipo, no 5 tem a Umbrella, só que a Umbrella é usada como fachada, porque tem uma outra empresa, não lembro o nome, acho que era, se chamava Cell. Que era a mesma coisa também, que os caras foram atrás da Umbrella, a Cell continuou e tinha uma outra organização controlando as duas pra fazer aquele vírus final, que era o Ouroboros. Aí deu certo o Ouroboros, tanto que o Wesker era um bebê de proveta que ele conseguia utilizar esse soro. Daí ele virava um super soldado, né? Aí no 6 é outro vírus, que é o C-vírus, que tem um cara lá que ele sofre a mutação, que ele injeta o vírus nele mesmo pra fazer outro vírus. O corpo dele faz um vírus. Quanto vírus, né? Ah, isso aí é uma encheção de vírus, né, cara? A gente tá enchendo muita linguiça já. Uma linguiça zumbi? E vamos lá, cara. Vamos viajar um pouco aí no tempo, então. Será possível realmente criar um vírus? Já pensou Coca-Cola com esse poder nas mãos? Então, eu tava pensando na Umbrella aqui. Da Umbrella Corporations. Corporation! Que porra é essa, cara? Umbrella Corporation! O Macedo veio. E, cara, a Umbrella, ela tem o poderio... De fechar uma cidade inteira, né, cara? De jogar uma bomba atômica na cidade, cara. Quem jogou não foi o governo? Não, foi a Umbrella, cara. O governo que esterilizou? Operação de esterilizar... Foi o governo? Foi o governo? Não, porque a Umbrella mandou os mercenários pra eles resgatar o vírus e eles mandaram a bomba pra apagar todas as pistas, cara. Mas quem mandou? Foi a Umbrella ou foi o... Aquele cara que comandava a Umbrella e a Cell. Então foi a Umbrella que mandou. Caralho, imagina uma corporação que tem uma bomba atômica, cara. Olha o poderio do negócio. Tem imagina, imagina a corporação que tem um dinheiro mais do que o PIB americano, norte-americano. Que loucura. Será que já não tem bombas atômicas? Será que a Apple? Imagina com a bomba atômica com a maçãzinha mordida ali. iBomb, né? Vai ser uma bomba com Wi-Fi e iCloud, né? É. Então, todas as pessoas aí com MacBook ou iPad vão saber que a bomba tá chegando. Não sei se já viu, mas tem aquele olho cibernético. Já viu algumas reportagens que fala? Não, sobre cibernético eu só vi o braço, né? Que o cara movimenta com a força do pensamento. Tinha um olho também que parece que ele entrava na internet, cara. Um olho que entrava na internet? Ele tinha página no Facebook? Não, não, é o que assim, é o braço, esse braço ele aí, o cara movimentava o braço com a força do pensamento, só que o cara pensava aqui e transmitia o pensamento dele via internet e o braço tava em outro lugar. Os japoneses fizeram um exoesqueleto, né, pra ajudar idosos, só que é muito grande ainda, então tava sendo usado em treinamentos militares. Caralho, velho. Segue 10 vezes o seu peso. Eu tô falando, cara, se o Japão não afundar, ainda vai dominar o mundo, cara. Bandai! Eu acho que um dia ele vai afundar, porque ele tem um plano de fazer uma cidade submersa e vai levantar tipo Atlântida e vai dominar o mundo. Isso, cara, só reforça a minha teoria que o mundo já está dominado pelas corporações, a gente não consegue viver sem interferência das corporações, mas e acabou, cara, já 2012, já acabou antes de 2012 o mundo já. Temos aí a Shinra do Final Fantasy VII, né, que tirava a energia da Terra, não é? Do live stream, que era a energia vital do planeta. Cara, é mó legal, né, cara, a historinha, né? As pessoas morriam, você se tornava um live stream, parte do live stream, cara. Você virava a energia do planeta, olha que lindo, cara. Aí, tipo, eles drenavam esse live stream como se fosse o petróleo, né, pra poder fazer uma forma de combustível, né? Que a Shinra usava. É, mas aí... É como se fosse petróleo mesmo. É como se fosse petróleo mesmo, né? Uma matriz energética. E o jogo já começa numa revolução, né? Que a Avalanche vai lá pra detonar a Shinra que explora, né? O live stream da Terra, que tá matando o planeta, não é um negócio assim? Tinha os personagens mais legais, né, cara? As Weapons são... As Weapons. É o planeta revidando, né? Tudo isso. Pra você ver como a nossa geração foi vitoriosa. Você tinha que fazer um cambalacho da porra pra você matar uma Weapon. Aí nos Final Fantasy mais novos, acho que era no 8 ou no 12, será? Que é o Apple, ficava dentro de uma caverninha lá, o Apple. Assim, no 12 tem o Apple também? Acho que é no Marcos. Sempre viu. Tem, né? Sempre acho tem. Que é na todos 10, tem. No 10 mas que... as do 7, meu amigo, tinha que ser bom. E não tinha instrução, não, mano. A gente tem um amigo aqui, o Reinaldo. Salve, Reinaldo. Que ele abriu o último Limit Break da Ares, cara. E pra. Não sei. Se você jogou ou não tá lembrado, a Ares, né, só fica aí no primeiro CD do jogo. Então, chegou em nível 99, cara. Eu acredito que a próxima indústria que vai dominar o mundo é uma indústria de dessalinização. É verdade, a água vai ser um artigo de luxo, cara. Porque um dia a água vai acabar e essas indústrias de dessalinizar a água vão ganhar muito dinheiro com isso, cara. Muito dinheiro. Vai morrer gente pra caramba e esses caras vão ficar ricos. É, isso é uma verdade inconveniente. Do... Al Gore. Al Gore. Olá, eu sou o ex-futuro presidente dos Estados Unidos. Assim que ele se apresenta. Triste, né? No fim a gente falou sobre grandes corporações e entendemos como somos dominados. É porque a gente não é corporação nenhuma, né, cara? Imagina é... se o Sarjeta virou uma grande corporação. É isso aí. Cara, o mundo tá dominado, beba sua coca, coma um boi te sangrando, né? É isso aí, o mundo tá dominado, mas eu acho que a gente não tem que se sentir dominado, eu acho. Ou será que você se sente dominado por essas grandes corporações? Sim, sim, cara. E você trabalha o mês inteiro, cara, e você gasta tão rápido com essas coisas tão fáceis, depois você vira refém de banco. É, você se sente dominado o tempo todo, cara. É, tem os bancos aí, né? Os bancos, ó, a grande gente não falou dos bancos. Que corporação mais filha da puta que é essa, cara? Você deixa o seu dinheiro, ele usa o seu dinheiro pra ganhar milhões e você ainda paga pra ele ganhar milhões. E sem contar que seu dinheiro não existe, né? Porque dinheiro, na verdade, não existe. Caraca, cara, você passa a vida inteira dominado, cara. É foda isso, cara. Vou chorar aqui. É triste pensar nisso, que dinheiro não existe, né, cara? Você trabalha o mês inteiro pra não ganhar nada. Você não ganha nada. Você ganha uns créditos pra fazer alguma coisinha. Você ganha pequenos pedaços de liberdade. Você acha? Aí você, sei lá, compra um videogame, você sabe tomar uma cerveja, você fica feliz. Aí segunda-feira começa de novo, chicotada. Cada vez mais o dinheiro do papel vai deixar de existir. E a gente só vai trocar minutos na frente de alguém que passa seu cartão. Olha que bizarro. Eu me sinto dominado também, mas eu falo uma coisa pra vocês. Uma bosta, né? Uma bosta, tá no lado de baixo da cadeira mental, né, cara? É. Mas quem não quer dominar alguém, né? Então faça parte do sistema, aproveite dele aí. Bem-vindos, caros mendigos aí da Sarjeta. Estamos aqui na catança de esmolas aqui. Estamos aqui na catança de esmolas. Eu sou o Ramon e quem vai catar a esmola aqui comigo é o... É o Médio. Eu sou o Médio. Voltei, rapaz. Eu gostei tanto de gravar esse podcast que eu voltei agora pra ler aí as mensagens dos nossos queridos mendigos. Deixa eu perguntar um negócio pra você aí, o Juninho Médio. Pode perguntar. O que você tá esperando aí do filme do Hobbit, cara? O que você tá esperando aí? Puta, cara, se seguir a linha dos três filmes lá do Senhor dos Anéis, se seguir aquela linha já vai ser muito foda, cara. Não, não tem como dar errado. Vai ter anão pra caralho nessa porra, cara. E tem um anão que é o seu irmão gêmeo, né, cara? Tem um anão que é igualzinho lá, o filho da puta, só não tem o nome dele, cara. Ô, como é que você vai fazer pra assistir essa porra, cara? Você tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro, cara. Eu acho não, que eu vou, cara, vou deitar ali dentro do cinema, não sei o que eu vou fazer, não. Eu não tenho dinheiro, cara. Mas sabe o que eu vou fazer, rapaz? Sabe sinceramente o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma frase. Eu vou sugerir um tema pro Sarjeta Cast. Olha que bonito. Sarjeta Cast leva você pra assistir o Hobbit? Mas nem fodendo. Vai te dar um livro. Você foi, chegou, tava lá na expectativa pra assistir o Hobbit. Assistiu uma vez, assistiu duas vezes, assistiu três vezes, mas não é o suficiente, meu amigo. Nunca é o suficiente, né? Nunca, nunca será. Mas agora você pode continuar, permanecer na Terra-média. Como? Você pode concorrer ao livro do sistema, ou um anel. O Sarjeta vai te dar um anel, rapaz. O Sarjeta vai te dar um anel, meu amigo. Um anel. Que história é essa, cara? É só para os fortes, cara. Explicando, né, que o livro Um Anel é o quê, Ramon? O que que fala esse livro aí? O que que ele é, cara? Resume aí pro povinho aí, cara. Um Anel é um sistema de RPG baseado inteiramente no universo de Tolkien, né? O livro, ele se passa entre... o final do Hobbit, né, do filme, e o começo do Senhor dos Anéis. Porque enquanto tá acontecendo o Hobbit, tem outras coisas acontecendo no mundo também. E, cara, e não é só um livro, meu amigo, que você vai ganhar. É o livro do aventureiro, é o livro do mestre. O mestre bêbado. E você vai ganhar dois mapas. Olha, certo? Dois, rapaz, mapas de alta qualidade, né, cara? Sensacionais. E o melhor, cara, pra mim, são 7 dados. Porque todo mundo sabe que dado é caro. É caro comprar dado. Verdade. E o livro já te dá, cara, esses 7 dados e um D12 personalizado, cara. Muito foda. Eu vou concorrer nessa porra, cara. Eu quero ganhar isso. Você não pode, também, viado. Você não pode concorrer isso aí, merda, não, cara. Cara, olha, que foda. Vocês ouvintes têm o privilégio de poder concorrer a esse prêmio fantástico, cara. E quando terminar o filme, você vai ficar com vontade de permanecer na Terra-média, como você falou, chame seus amiguinhos nerds e jogue um joguinho, role uma historinha lá e mestre um joguinho aí no mundo de Tolkien, cara, que bonito. Ou um anel, cara, ou um anel espera por você, cara. E depois, se você não gostar desse livro do anel, você pode dar o anel pra quem que você quiser. E Ramon, como é que a gente pode conseguir mesmo esse livro fantástico, cara? Você, pra concorrer, cara, você precisa fazer o seguinte, você precisa curtir a página do Sarjeta no Facebook, dá o joinha lá. Tem que compartilhar a imagem da foto. A imagem da foto é foda, né? Tem que compartilhar a imagem da foto, cara. Tem que compartilhar a imagem da promoção. E aí, pra você concorrer de verdade mesmo, você tem que sugerir um tema e uma frase do dia pro Sarjeta Cast. Porque todo mundo sabe que aqui a gente não tem ideia nenhuma de frase do dia, né? Tá certo, né? É imprevisível. Agora os ouvintes poderão sugerir temas aí, né, cara? A gente tá ficando muito foda, cara. Tá muito fantástico aí. Tô gostando de ver. É porque nossas frases do dia são tudo maravilhosas. Tudo pra você pensar na vida. Manda aí seu tema, sua frase do dia. E a frase mais criativa escolhida pelos mendigos aqui da Sarjeta vai levar um anel. E é isso aí, cara. Concorre lá, vai curtir nossa página. Só lembrando que é www.facebook.com/sarjetacast. Além do que, tem o nosso blog, que você pode mandar as frases lá no blog também. Você pode mandar frase no blog e no Facebook, beleza? Perfeito. Então é isso aí, concorre, cara, concorre que esse jogo é da hora. Se ninguém concorrer, meu, vai ficar pra gente. Isso aí. E como que é o blog mesmo? É o sarjetacast.blogspot.com. Tá certo. Digita SarjetaCast no Google que aparece. É a primeira coisa que aparece, cara. Tá foda. E esse foi mais um SarjetaCast. Diga o que você acha dessas grandes corporações também. Se você se sente manipulado, o que você pode fazer para combater essa manipulação das corporações, né? E comunique-se conosco. É, sarjetacast@gmail.com. Se você se sentiu ofendido em algum momento deste podcast, por favor, a vida é assim, cara. Talvez no podcast da semana que vem você se sinta feliz, né? Se identifique com as nossas falas, né? Lembrando também que nós temos o nosso parceiro, o site mais indicado para você conhecer mais sobre cinema, mais sobre o que está acontecendo lá em Hollywood. É o Cactus, né? www.entrecactus.com.br. Um abraço lá pro pessoal do Cactus. Pessoal super gente boa lá. O Marco, o Daniel. Até o próximo SarjetaCast. Valeu!